mira da 380, 9 tiros disparados, 6 balas na cabeça, sangue no asfalto. Puta que o pariu, mais um mano que se vai. Só nos resta pedir misericórdia a Deus Pai, que nos ilumine e nos proteja da maldade. Sei que a vida é foda, mas a minha fé é a chave. Aqui a gente vive na mira do mal. Deu milho ou deixou falha, lamentável, é fatal. Até o diabo anda trepado e ligeiro. Se pisar na bola, pode encomendar o enterro. Cadê onde é que tá a porra da polícia? Só sabe desfilar, exibiu ferro na cinta. O desespero de uma mãe ao perder o seu filho. Dessa vez Nossa Senhora não proteja o seu menino. Agora é só revolta, sua fé ela não tem mais. Onde quer que esteja, André, esteja em paz. Manda um recado lá pra Jesus Cristo. Diz pra ele voltar logo, porque o mundo tá perdido. É mano se matando, descarregando o tambor. Sempre que um filho morre, a mãe que sente a dor. Coragem pra matar, eu sei nem todos têm. Mas eu não desacredito, nem subestimo ninguém. Por mais sangue bom que o mano possa ser, o diabo te atenta até dominar você. Quantas vezes já passou pela minha cabeça em fazer a cena do louco, mas vi que era besteira. Pensei, raciocinei, não preciso de revólver. Quem dá tiro leva tiro e quem mata também morre. Se tiver que morrer, vou sorrindo pro caixão, de cabeça erguida e com Deus no coração. Nessa vida a única coisa que eu busquei, que eu quis, foi justiça pra todos, a periferia feliz. Carrego no meu peito mais que um crucifixo. Respeito e a humildade sempre andaram junto comigo. Como todo maloqueiro também tenho a minha treta, mas graças a Deus não sou canalha nem cagueta. Pra me erguer eu não preciso derrubar ninguém. Se dá bem enganando alguém, que vantagem isso tem? Eu não tenho dinheiro, carro e nem moto, mas não tô nem aí, com essas porra eu não me importo. Só dou valor pra humildade, lealdade pro respeito. Saudade é a única coisa que eu vou deixar no meu enterro. Nascido e criado no gueto, na favela, onde a cena é real, não é filme nem novela. A história é de verdade e o final acaba triste. A porra da justiça que pra nós não existe. A lei da favela é feita na cintura, e quem pisa na bola cava a própria sepultura. A periferia pra mim é compromisso. Eu sou da quebrada e não tem vergonha disso. Andar esperto e ligeiro por quem se passa por seu truta. Na frente é seu parceiro, quando puder te derruba. Pra te arrastar, o buraco é muito fácil. Se precisar você vai ver que só Deus tá do seu lado. É o seu anjo da guarda que sempre te ajuda. Sem ele você não é porra nenhum. Eu agradeço todo dia por poder mostrar a verdade. O que pega na quebrada é a vida sem maquiagem. Graças ao rap os maloqueiros roubam a cena. Hip hop é a arma que apavora esse sistema. Sistema fila da puta, aqui finge não ver. Todos sabem o que acontece, mas ninguém quer entender. Periferia sofrida, cada um saca o seu cano. Ninguém tá nem aí pros maloqueiros se matando. Quando o outro mano cai, é só um pobre a menos pra polícia matar. É outro sofredor que não vai mais atirar. A minha vida, sua vida, não vale quase nada. Não tem o mesmo valor que um gambé e sua farda. Se a porra da lei funcionasse pra valer, ninguém precisaria matar pra não morrer. O revólver não dispara, não atira sozinho. Ele não mata ninguém se ninguém puxar o gatilho. O ano mal começou e minha mãe me conta o fato. Morreu mais um na esquina ali da rua de baixo. Foi certeiro e fatal, na nuca 4 tiros. Não sei quem é, também não sei qual foi o motivo. Só ergo minhas mãos, lamento e peço a Deus. Ele saberá julgar tudo o que aconteceu. Termino por aqui, te mandando minha mensagem. Simples e humilde, mas sem faltar com a verdade. Aí mano, ninguém é imortal, todos terão o seu final. Depoimentos de um guerreiro, na mira do mal.